levanto ao horizonte, sacudindo cinza e pó. Deixo trajes velhos, visto trajes novos. O autor da vida devolveu meus sonhos. Pássaro ferido, volta à liberdade. Sacudindo cinza e pó, deixo trajes velhos, visto trajes novos. O autor da vida devolveu meus sonhos. Pássaro ferido, volta à liberdade. Meu salvador eu tenho, tudo novo,